quadril empina, amor. Tudo fumadinho, moleque novinho, super safadinho. Quem te mudou? Maneirinho, ou então magrinho, estiloso, ou maputão. Que começa aqui, acaba aqui, no acaba aqui, joga o cu. Ele quer me deixar louca fazendo tudo que eu gosto. Café da manhã, na cama, tá no frutinha na boca. Assim eu fico louca, louca. Quando é pra meter, ele mete forte, puxa o cabelo. Eu gosto que enfoque, mas é fácil. Papos de romance, ele vem profundo, é meu Don Quixote. Fim de semana na casa de praia, Ilha Bela é palco pra gente fuder. Tem de tudo um pouco, sentando assistindo o sol nascer. Muita fumaça pro derriê, quer dizer nada de MD. Agora safada, fico arrepiada, sentindo que a bala já vai bater. Bate, bate na minha bunda, tô na cama de joelho. Vou te dar fazendo pose, me filmando no espelho. Vamos gravar um sex tape, amor. Putaria dormiu, piroca e fuzil, quebra o quadril, empina, amor. Eu tô fumadinha, morena novinha, super safadinha, quem me botou? Jogo popô, jogo popô. Hoje ninguém me atura, tem que dar. Seu jeito pra vender, tem pra comprar. Ah, se eu quero comer, ela quer dar. Tem que ter disposição. Não se assusta, bebe alzão. Oi, com o amamento do paizão. Devagar, ela sobe, ela desce. Cavocando por cima dos cria, rei da putaria, bota pra fuder. Vale pra você, que não faz acontecer. Fica lá, vontade, o popô mexe, mexe. Na sintonia com a mesma batida, ditando o ritmo, hora do prazer. Bota pra F, ela vê. Que no atabaque joga o popô.